Amém. Obrigado. Obrigado pelas palmas, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Sou a pastora Márcia, para quem está visitando a igreja, né? Nós somos em três pastores: pastor Marco, que é o principal, pastor Guto, que hoje está lá no Campus Quitandinha, e temos eu, né? Tô meia perdida. Amém? Temos eu também. E aí a gente tem uma equipe que nos auxilia, o Wellington é uma bênção, está nos auxiliando. Temos outros também, no nome de Jesus. Amém? Só para eu poder conhecer, quem está visitando? Só para saber quem é você. Oh, que bênção, que bênção. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe muito vocês, que vocês recebam muito essa noite. E ficam à vontade, porque a casa é a casa do Pai, né? É a nossa casa. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Não converse com ninguém agora. Você que está no campus online também, se coloca aí em oração. O Wellington já chamou, né, para a gente estar no altar, entregar as coisas aqui diante de Deus. Mas nós vamos estar clamando agora, orando, para que essa palavra, ela nunca mais saia do nosso coração. Que essa palavra venha com um direcionamento. Então feche seus olhos. Precisa ficar olhando para mim, né? Vai falando aí com teu pai: Pai, eu preciso entender a tua palavra. Eu preciso nessa noite ouvir a tua voz. Eu preciso compreender o que é necessário para esse tempo. Eu preciso também compreender os caminhos que o Senhor tem para mim. Pai, pelo teu poder, pela tua graça e pela tua misericórdia, que se renova cada dia na nossa vida, que essa palavra faça morada no nosso coração. Todo embaraço que às vezes tem nos nossos pensamentos, todo cansaço físico, mental, espiritual, Pai, vai nos aliviando agora, que o nosso ouvido esteja sensível à tua voz, para que nós possamos sair daqui dizendo: O meu Pai falou comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. O meu Pai falou comigo. Glórias e glórias e glórias. Pai, tu é amoroso, bondoso, cuidadoso conosco. E nós entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, porque sabemos que tu vai falar conosco. No nome de Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo primeiro em Isaías 55. Deus tem ministrado no meu coração dois versículos assim muito poderosos. Muito obrigada, irmã. Deus abençoe sua vida. Amém? Isaías 55, versículo 8 e 9. E aí depois nós vamos para 2 Samuel, capítulo 9, tá? Isaías 55. Glória a Deus. Vocês estão bem? Amém? Dando glória a Deus misturado com aleluia. Então fala aí: glória a Deus, aleluia. Aleluia. Que bênção. Vamos lá. Versículo 8 e 9 do capítulo 55 do livro de Isaías diz assim: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Glória a Deus. Coisa linda, né? 9. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que? E os meus pensamentos mais altos do que? Já parou para pensar o que que nesse momento Deus está pensando ao seu respeito? Porque Ele é o nosso Pai. Tu pode dar glória a Deus? Os pensamentos do nosso Pai, né, Eliane, são muito maiores do que os nossos pensamentos. Os caminhos do nosso Pai são muito maiores do que os nossos. E a gente fica, às vezes, né, pensando: meu Pai, como é que vai ser? Como é que não vai ser? Ele fala: quietinho, quietinho, porque o meu caminho é poderoso na sua vida. Os meus pensamentos são poderosos para a sua vida, para a sua casa, para a sua família e por todos os lugares que você está. E às vezes a gente limita um pouco isso por causa dos nossos pensamentos, que vem a insegurança, vem o medo, vem tantas outras questões que a gente vive e a gente pensa assim, meu pai, o que, que eu vou fazer? E ele está falando, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Consegue imaginar isso? Porque às vezes nós chegamos aqui, né? Essa semana o pastor Guto estava falando que a semana dele foi muito com correria aqui, não sei o quê, porque pastor não tem um horário muito fixo, não, né? A gente tem um horário meio... Que tipo de médico, assim, que tem muita cirurgia? Nós somos assim, de manhã, de tarde e noite, de manhã, de tarde e noite, de madrugada, né? É a nossa função, que também é bom. Por mais que às vezes cansa um pouco, físico, né? Cansa, mas o espírito fica renovado, né? Glória a Deus por isso. E aí, quando eu li esse versículo, Eni, esse versículo Deus me deu na sexta-feira lá na escola, que eu estava sentada lá e ainda dei, né, umas mensagens dessas para algumas pessoas, mas Deus falou comigo assim, o que você está medindo, o que você está pensando, eu tenho muito mais. O que você coloca no seu papel, falando, Deus, vou fazer isso, vou fazer aquilo, abençoe isso aqui também, Ele está falando comigo, contigo, eu tenho muito mais. Isso é muito bom, isso é muito poderoso, porque nós possamos, a gente pode sair daqui hoje, sabe como? Como? Fala com o irmão que está do seu lado, alegre, cheio da glória de Deus, fala. Alegria do Senhor é a nossa, então nós precisamos entender que Ele tem o controle de todas as coisas. E agora, nós vamos para uma palavra que, com esse versículo e essa palavra, Deus falou comigo a semana inteira sobre o neto de Saul e filho de Jonatas. Você sabe quem é? Quem é o neto de Saul e filho de Jonas? Nossa, as pessoas vão na escola dominical. Que legal. Que nome bacana, né? Mefibosete. Repete isso. Mefibosete. E esse menino, né? Quando houve toda a... Houve uma matança na família dele, na hora, né, da babá dele tirar, ela deixou ele cair, ele quebrou os dois pés. E ele ficou manco, ficou coxo, né? Com os pezinhos quebrados. E ele foi enviado, sendo que ele era de uma família o quê? Real. Nós somos de uma família real, sim ou não? Fazemos parte de um reino poderoso, sim ou não? Sim! Né? Fazemos parte de um plano poderoso e o nosso rei é o rei que está acima de todo rei, que é Jesus Cristo de Nazaré. E ele sempre nos resgata. Quando a gente acha assim, não tem mais jeito, não vou conseguir, ai, ele vai lá e nos resgata. E essa história é muito linda, porque ele ficou num lugar, né? Nós vamos ler aqui, ele ficou num lugar bem longe, onde tinha muitos, né, muitas pessoas necessitadas, pessoas doentes, ele ficou esquecido lá. Só que Davi perguntou, fez uma pergunta, ainda tem alguém da casa de Saul? E aí, logo, logo alguém falou, tem o filho de Jonatas. Olha que lindo, ele foi lembrado. Sabe o que Deus está falando aqui hoje, irmãos? E aí é para tu se alegrar, sim, porque Deus foi falando comigo essa semana, eu fui me alegrando. Deus lembra muito e sempre da gente. Porque nós somos filhos, filhos amados, Ele não esquece. Então, quando, né, chegou aqui o momento de Mefibosete, ele já tinha sofrido muito, mas Deus o resgatou. Por quê? Porque Deus tocou no coração de Davi para fazer uma pergunta. Tem alguém ainda da casa de Saul? É lindo isso aqui, irmãos. E o nosso Deus faz isso. Quando nós estamos bem lá no cantinho, bem lá no cantinho, bem entristecidozinho, entristecidozinho não existe não, eu inventei agora, tá? Porque eu não consegui falar a palavra certa, né? Bem tristinho, que é a palavra certa. Deus vai lá, usa alguém. Você crê nisso, sim ou não? Vai lá e faz assim, ó, vem. E senta à mesa. É isso que Deus está falando aqui hoje, amém? Busca a gente lá no cantinho e coloca a gente aqui falando, vem, sente-se à mesa comigo. Vamos ler a palavra? Para não ficar só nas minhas, né? Então, Isaías 55, versículo 8 e 9, você guardou, amém? Caminhos e pensamentos poderosos ao nosso respeito. Glória a Deus. E disse Davi, há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jônatas? Ele lembrou. Tem alguém? Porque eu preciso fazer algo por esse alguém. Né? Se você não quiser ler na sua Bíblia, pode ler aqui. Muito obrigado aí. Está errado? Tu colocou Penina. Não vou falar sobre Penina hoje, não. Por mais que Penina seja uma bênção, né? Glória a Deus. É 2 Samuel 9, capítulo 9. Colocou? Aí, muito obrigado, muito obrigado. Versículo 2 agora. Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era o quê? Lembra disso, que isso não saia do seu coração. Tem sempre alguém que vai ao teu encontro. Eu vou repetir para tu dar amém, igual essa irmã está dando amém. Amém! Estou brincando, não é assim não. Tem sempre alguém que vá ao nosso encontro. Quando nós precisamos de socorro. E o socorro é bem presente no meio de quê? Oh, que bênção, né? Deus está aqui. Amém, queridos? Glória a Deus. E o chamaram que viesse a Davi e disse-lhe o rei, eis tu, Ziba. E ele disse, servo teu. E disse o rei, não há ainda algum da casa de Saul para que eu use com ele de o quê? Benevolência, beneficência de Deus, então disse Ziba ao rei, ainda um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés, e disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Ele estava num lugar o quê? Escondido. Em um lugar muito complicado, muito difícil, uma situação bem delicada, só que ele era de uma linhagem. Deus não esquece dos seus, Deus não esquece da gente, isso é muito bom, porque quando a gente pensa assim, Deus, eu estou no meu limite, não vou aguentar, pai, o que eu vou fazer? Ele vem. Ou quando a gente acha que ele não está agindo, ele age. Quando a gente acha que ele não vai fazer absolutamente nada, ele faz. Porque ele é pai e te trouxe aqui hoje para tu ouvir dele. Filho, eu estou aqui para falar com você. E eu estou aqui, filha, para falar com você, porque eu sou o teu pai. Amém? E aí ele perguntou, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está na casa de Maqui, deu o endereço certinho, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jônatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra. E se inclinou e disse, Davi, Mefibosete. E ele disse, eis aqui teu servo. E disse Davi, não o quê? Não temas, porque de certo usarei contigo de o quê? Beneficência, benevolência, por amor de Jônatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha. Mefibosete imaginava naquele dia que ele ia dar de cara com o rei? Nunca. Ele nunca imaginava que o rei Davi iria se lembrar dele. E ele ainda tinha um filho pequeno, nós vamos continuar lendo o texto aqui, porque a palavra é muito poderosa, essa história é muito linda. Lembra aí quantas pessoas que você conhece que se acham esquecidas, que estão amarguradas, sem saber o que fazer. Amanhã, quando tu encontrar com elas, ou quando você sair do culto hoje, você que está no campus online também, mande essa mensagem para essa pessoa, fala, você não está esquecido, você não está sozinho. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E às vezes, tanta conturbação na nossa mente que a gente pensa, o que, que eu vou fazer agora? E Deus está dizendo, espera um pouquinho, eu estou chegando. Fala para o irmão que está do seu lado, o rei está chegando. O rei está chegando na sua vida, fala. Para organizar algumas coisas. Amém? Glória a Deus. E aí Mefibosete se prostrou diante dele ali. E falou, aqui está teu servo. E disse Davi, não temais. E Davi começou a falar com ele o que, que ia acontecer. Vou te restituir aquilo que é seu por direito. Você vai sentar à minha mesa. Você tem direito a isso, isso, isso, isso e isso. Irmão, se fosse um outro rei, ia fazer isso com ele? Hein? Não, não iria fazer. Se fosse um outro rei que não tinha, né, a presença do Espírito, não tinha a direção de Deus, não iria fazer isso com ele. Mas é muito bom e é muito prazeroso. E eu lembro direitinho a primeira vez que eu fui batizada com o Espírito Santo. Que eu fui cheia do Espírito Santo. Foi na Assembleia de Deus, que eu gosto de andar muito pela Assembleia de Deus, né? As pessoas acham que eu sou da Assembleia de Deus. Que eu tenho raiz assembleana. Não tenho. Né? Eu já falei, metodista, Copacabana, depois eu vim para Cascatinha, depois eu fui para a Congregação do Bonfim e assim sucessivamente. Já andei um bocado. Mas eu fui numa assembleia, num congresso, e o pastor Edgar estava pregando. Seu marido, digníssimo, excelentíssimo, né? E eu lembro que o pastor Edgar, Deus usava muito ele, ele está meio que enamorando aqui a nossa igreja, né? E ficarás pelo poder que é no nome de Jesus, né? Faz assim, a esposa dele está ali, o filho dele também está, né? O Davizinho. E eu lembro que ele começou a pregar e falar, seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Eu falei, Deus, tu não tem como tu me encher, não? Assim hoje, tem como não? Sabe quando tu assiste uma pregação, uma ministração, que a tua vontade é sair correndo, de alegria no espírito, seja cheio, seja cheio. E ele falava com autoridade, ele falava assim, você vai ser batizado com o Espírito Santo. Eu falei, sou eu hoje. Ah, é? Porque eu achava sensacional falar em línguas, que eu não entendia nada, mas eu achava poderoso. Não é poderoso quando uma pessoa está falando em línguas e tu sente que é de Deus? É muito poderoso, irmãos. Porque nós estamos falando para a nossa edificação se for em oração. Mas se for para a igreja, nós estamos para interpretar, né? E para entregar algo de Deus para a igreja. Irmãos, foi muito lindo. No final, e eu nada de falar em línguas, né? Que eu queria falar em quê? Línguas. Não what's your name, porque eu já falo. Mas eu queria falar as línguas estranhas do céu. Né? Que não são estranhas. Mas ele começou. No final, ele falou, vem aqui quem quer ser batizado com o Espírito Santo. Irmãos, eu nem levantei do lugar. Que ali eu fiquei grudada. Quem já teve experiências poderosas com Deus? Com o Espírito Santo? É muito bom, irmão. Dá vontade de sair assim, voando no Espírito. Lá em Itaipava, eu falava assim, gente, qualquer dia desse, eu vou sair voando dessa igreja. No Espírito. E aí eu fiquei sentada assim, e a língua veio, e eu falei, meu Pai eterno, Senhor, Deus e Pai, Tati, mas não parava, eu falei, eu tenho que falar português agora, eu não quero mais falar não, que imagina, eu vou ficar assim, pastor Rogério, só o sangue do Cordeiro, e eu falei, meu Pai eterno, e aí, amém, fui batizado com variação de línguas, né? Fui cheia do Espírito, do fogo, porque as pessoas confundem muito isso. Ah, eu só sou batizado com o Espírito Santo se eu falo em línguas. Não, irmãos. Às vezes você é cheio do Espírito Santo. Já está selado. Né? A variação de línguas é uma necessidade que o Pai tem com relação às nossas vidas. Amém? Mas por que eu estou contando isso? Porque Deus me tirou de Lodebar. Irmão, era muito ruim. Ruim no sentido de estar desviadíssima. Está muito ruim. E aí Deus me tirou de lá de trás. E eu vim. E Deus foi me trazendo de novo, usando pessoas como Zoziba, né? Que foi uma pessoa que foi um instrumento para a utilização da bênção na vida de Mefibosete. Glória a Deus por isso, que Deus levanta pessoas assim. E Deus foi me trazendo. Eu ia para o monte, eu achava aquilo sensacional. Já foi no monte? Quem aqui já foi no monte? Irmãos, tinha um irmão lá que ele rolava assim no mato e voltava. Uma experiência sobrenatural. E ele já voltava falando assim: Deus, tira essa montanha daqui. Falei, meu pai, que autoridade, né? Tinha uma montanha enorme assim lá no Bonfim. Ele falava: tira, eu creio, a minha fé é maior do que um grão de mostarda. Falei, meu pai. E ele clamava assim, eu falei: Deus, eu quero ser cheio assim, em nome de Jesus, amém. E aí, irmãos, com o tempo, lógico, de caminhada, nós vamos ter mais experiência. Sabe o que Deus está dizendo? Eu tirei Mefibosete de Lodebar, não só para que ele tivesse direito sobre tudo o que era de direito da vida dele, mas para que ele pudesse sentar à mesa comigo, para que ele pudesse ter intimidade comigo, para que ele pudesse reconhecer que eu sou o Senhor, para que ele pudesse reconhecer que eu sou o pai dele, para que ele pudesse reconhecer que eu vou restituir, e foi restituído tudo na vida dele, até a alegria. E aí Mefibosete foi cheio, amém? Imagina a alegria dele, falou: meu Deus, eu fui lembrado. E é muito bom quando Deus fala com a gente, como ele está falando aqui hoje. Deus está falando aqui na igreja, dizendo: vocês não estão esquecidos. Amém? Amanhã tu chega no teu trabalho e fala assim: bom dia, graça e paz, eu não sou esquecido, aleluia. A pessoa vai falar: mas de onde tu veio? Eu vim, que eu estou cheio do Espírito, eu quero falar isso. Glória a Deus. Vamos lá, queridos. E aí, Davi convidou ele, né? Então, se inclinou e disse: quem é teu servo para que tu teres olhado para um cão morto tão como eu? Olha como é que estava Mefibosete, irmãos. Estava bem? Hein, irmãos? Não? Coloca o versículo aí para mim. É o 9, né? É o 9, não, 8. Coloca aí para mim. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? Para... Coloca no comecinho. Vamos lá, vamos ler todo mundo junto? Então, se inclinou e disse: quem é teu servo? O rei estava onde, irmãos? Chamando ele. E ele ainda estava se sentindo indigno. Não sou digno de estar contigo, Davi. Não sou digno de sentar à tua mesa. Não sou digno. E às vezes, irmãos, nós não aproveitamos aquilo que o nosso Pai tem para nós. Nós fazemos parte de um reino que é poderoso, maravilhoso. Que tem um rei que derramou todo o seu sangue na cruz do Calvário por nós. Que tem um rei que ao terceiro dia ressuscitou e vive e reina para sempre, aleluia. Que tem um rei que está acima de todo o reinado, de todo mundo. Que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que ele é. Porque ele é o nosso rei. E às vezes nós vamos sendo tomados de tantas coisas, as pessoas vão nos apontando, falando, e aquilo vai dando uma confusão na nossa mente. Sangue de Jesus tem poder. Mas hoje, nós estamos tendo uma visitação do nosso Deus. Uma visitação do nosso Deus. E falando conosco, de pai para filho: o que é teu, é teu. Fala para o irmão que está do seu lado: o que é teu, é teu. O que é teu por direito. Porque nós temos, né? Hoje o pastor Guto pregou 10:30 da manhã falando da porta estreita. E eu fiquei pensando, falei: meu pai, quando chegar não entra na porta. Eu falei: não, dá um jeitinho, nós vamos... aqui, ó, de ladinho. Não, irmãos, mas o nosso Deus dá a oportunidade de uma vida eterna. De algo tremendo, poderoso, maravilhoso. E é lindo isso, pensar que nós vamos morar na Nova Jerusalém. Tu já leu Apocalipse 21 e 22? Lê lá. O negócio é lindo. As ruas são de quê? Pedrinha de ouro. E mar é de quê? E toda Nova Jerusalém, o muro de fora a fora, irmãos, tem umas pedras aqui que eu nunca ouvi falar. Não sei nem qual é o valor, mas deve ser caro. Então, isso tudo significa que hoje Deus está falando conosco. Eu resgato vocês, todos os dias. Porque se o Senhor não nos resgatar todos os dias, irmãos, nós não aguentamos o negócio. Vê se o irmão que está sentado do teu lado, se for da tua família, melhor ainda. Olha dentro do olhinho dele assim, fala, nós fomos resgatados, hein? Fomos resgatados, né? Preciosidade, aleluia, você é precioso. Quem vai sentar à mesa com o Pai? Quem vai sentar à mesa com o Pai? Aleluia! Eu vou. E aí, se tu estiver lá, a gente conversa um bocadinho. Amém? Então, chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe, tudo o que pertencia a Saul, tudo, e toda a sua casa, tenho dado ao filho do teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos, os teus servos, recolherás os frutos para que o filho do teu senhor tenha pão que coma. E Mefibosete, filho do teu senhor, de contínuo comerá pão à minha mesa. Ou seja, não vai faltar nada. Tem gente sentada aqui, tem gente me assistindo por campus online, que chegou aqui pensando, Deus, como é que vai ser a última semana do mês? Que hoje de manhã foi uma briga. Que eu falei que era a última semana, as pessoas falaram que não era. E tem gente já fazendo assim, que não é. Amém, eu entendi de manhã que não é. Eu arrumei uma confusão na minha cabeça, meu pai. Porque o último dia do mês é 31, segunda-feira. Então, a última semana do mês é quando? Segunda. Amém. E aí, todos os dias da nossa vida, Deus disponibiliza a presença dEle para nós. Todos os dias da nossa vida, Deus disponibiliza Ele estar conosco. Ficar conosco. E aí, às vezes, na correria do dia, a gente nem tem tempo para falar com Ele. Quem que tem um dia muito corrido, que chega em casa e fala, estou morto? E aí, tu não tem tempo. Mas nós vamos ter, pelo poder que é no nome de Jesus e pela palavra que está sendo declarada hoje. Amém? Então, ele teria todos os servos, filho do teu senhor, ainda estou no 10. De contínuo comerá pão à minha mesa, e tinha Ziba, quantos filhos? É muito filho, né, irmãos? Quem tem mais de 3 aí não está aguentando, imagina 15 filhos. E 20 servos. Era casa, né? Casa grande. E disse Ziba ao rei, conforme tudo quanto meu senhor, o rei, mandar, o seu servo assim fará teu servo. Porém, Mefibosete comerá a minha mesa com um dos filhos do rei, como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de... Ele foi constituído novamente? Sim ou não? Isso aqui é muito poderoso. Porque quando eu estava desgarrada, há 23 anos atrás, eu achava na minha mente que eu não tinha direito a nada. E que Deus era um Deus bem distante, lá longe. E que Ele só me olhava. Que Ele não era o meu pai. Eu não entendi esse contexto da paternidade, né? Com relação a ser o nosso pai. E quando eu fui tirada, né, desse movimento aí do Lodebar, e fui colocada à mesa, eu achei durante um tempo estranho, Eni. Porque eu achava assim, eu não mereço isso tudo aqui, não. Mas isso aqui é muito para mim. Já viu quando Deus começa a mover, Deus começa a fazer, Deus começa a trabalhar em prol da sua vida, e tu fala, não, isso aqui é muito para mim. Eu não sou digno disso. E se a gente dá uma escorregada, então pior ainda. Tem gente que dá uma escorregadinha, fala, não sou digno mais de estar na presença do Senhor. Ai, você é digno. Peça perdão. Se recoloque novamente aos pés dele. E se puder, confesse pecado. E se coloque novamente à mesa, para que o inimigo que fica ao nosso derredor não venha nos tragar. Então a gente precisa, muitas vezes, fazer um retorno e falar, Deus, eu estou aqui, não estou muito certo não, estou bem mais para lá do que para cá, e eu quero confessar isso ao Senhor, para que o inimigo não faça assim, ó, me puxe. Amém? E aí quando Deus tira Mefibosete daquele lugar, eu fiquei imaginando, igreja, o coração de Mefibosete. Como que ficou o coração dele? E Deus falando aquilo que falou conosco no começo da palavra, que foi o quê? Os meus caminhos são maiores. Os meus pensamentos são maiores. O que eu faço hoje você não entende. Aleluia. Você só vai entender lá na frente. O que Deus move aqui agora, nós não entendemos. E às vezes parece que está tudo muito assim fora do trilho, mas não. O que Ele está fazendo agora é para que lá na frente nós sejamos impactados dia após dia, dia após dia, dia após dia, pela presença dEle que é poderosa em nós. Mas às vezes está acontecendo algumas coisas aqui agora, nesse tempo, que você não está entendendo nada. Nada, nada, nada. E ao invés de você tentar entender, sabe o que você tem que fazer? Uma coisa que eu faço, eu me aquieto. Tem hora que é um pouco difícil, irmãos. Eu concordo com vocês. Mas eu me aquieto e falo assim, o que está acontecendo? Porque a inquietude faz a gente tomar decisões, o quê? Mefibosete poderia muito bem dizer para Davi e para Ziba, né? Para todo esse contexto aqui, eu não vou. Eu não vou porque o meu avô não é mais rei. Eu não vou porque meu pai não é mais príncipe. Ou seja, minha família não existe mais, eu não vou, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui porque eu não sou digno de estar lá. Irmãos, tem pessoas sentadas aqui que pensam assim. E no campus online também. Eu não sou digno, não sou digno. Hoje eu ouvi algo tão forte de uma pessoa, no final do culto aqui, aí foi na sala ali embaixo, e eu falei assim, nós vamos morar no céu, aleluia. Ela falou assim, eu não. Aí eu botei minha bolsa, eu fiz assim, irmão. Ah, não vai dar para ouvir lá. Botei minha bolsa assim em cima da mesa e falei, tu vai. Ah, tu vai. Mas nem que tu vá agarrada comigo, não pode ir agarrado, né? Mas nem que tu vai. Que cada um vai no seu, né? Aí ela ficou me olhando assim, assustada. Eu falei, tu vai. Tá bom, tá bom. Aí Deus me mostrou e falou algumas coisas com essa pessoa. E ela começou a chorar. E eu falei, amém, nós vamos? Quando a trombeta tocar, ah! Não vai ser assim não, tá, irmãos? Vai ser um som mais bacana, né? Quando a trombeta tocar, se tocar agora, quem vai? Todo mundo, irmão. Fala, eu vou em nome de Jesus. Ah, eu vou. Pai, eu estou me pedindo perdão pelos meus pecados agora, em nome de Jesus, amém. Me perdoa por isso, por aquilo outro, falei mal dos outros. Fiz. Ih, pai, falei muita coisa naquele grupo da família essa semana. Olha, minha vontade, eu nem sei. Explodi aquele grupo. É brincadeira, é brincadeira. Mas a qualquer momento, é no piscar de olhos. Nós não vamos nem sentir. Por isso que Deus está trazendo essa palavra, irmãos. Por isso que Deus está dizendo, você tem direito à mesa. Aleluia! Você tem direito à mesa, à minha mesa. Você tem direito. Fala para o irmão que está do seu lado, nós temos direito e nós vamos. Fala, nós vamos. Manda ele se alegrar aí da glória a Deus misturado com aleluia. Amém? Né? Nós vamos. E uma coisa que o povo de Deus... que é escolhido para uma obra linda que nós somos. A gente tem que se alegrar mais, irmãos. Se alegrar mais. Mefibosete foi restituído. Mefibosete, ele foi resgatado. Mefibosete, ele foi tocado. Mefibosete, ele foi curado. Mefibosete, ele foi impactado. E é o que Deus está fazendo aqui nessa noite. Aleluia! Oh, raia, labadaraba, labas! Morava, pois, Mefibosete, versículo 13, em Jerusalém, porquanto de contínuo comia na casa de quem? E é uma coisa interessante que a Bíblia repete isso. Ele era coxo de ambos os pés. As pessoas naquela época que tinham alguma deficiência, não tinha valor. Mas Deus não tem isso, irmão. Pode ser alto, baixo, pode ser lindo, pode ser lindo de bonito. Amém? Pode ser assim, mais igual eu, pequena, gorda. Né? Irmãos, eu vou emagrecer em nome de Jesus. Fala, dá glória aí, igreja. Mas sabe o que eu queria? Eu não sei se tu já pensou nisso. Eu quero dormir e no outro dia acordar magra. Ué, mas é milagre. Milagre existe sim ou não? Sim. No outro dia a gente acorda, né, não? Né, Marlon? Acorda como? Fininho. Olha que coisa boa. Fininho, dando glória a Deus. Ai, meu pai, que bênção. Não, vai que eu não vá para a academia, não. Né, não? Faz uma dieta. Irmãos, mas... desculpa as brincadeiras, tá? Mas é só para a gente poder compartilhar. Porque o nosso pai é bom demais. E uma coisa que me impacta nessa palavra, que ele estava lá. E eu estava lendo que Lodebar era um lugar bem ermo. Bem ermo. Colocavam todos os doentes lá. Todos os necessitados lá. A possibilidade de Mefibosete sair de lá era o quê? Já viu quando a gente olha para uma pessoa e a gente fala assim, essa pessoa não tem mais jeito? Irmãos, aquela pessoa, ela vai ser resgatada. E ela vai apregoar a palavra do Senhor. Tu crê nisso? Está lá em Lodebar. Deus vai fazer assim, ó. Arranca ela, traz aqui, limpa tudinho, restaura tudinho, bonitinho, e ele vai apregoar a palavra pelo poder que há no nome de Jesus. Aquele que está lá, lembra aí de alguém que está lá, quieto lá naquele canto, né? Ah, pastor, às vezes eu me sinto que eu estou lá também. Não está não, em nome de Jesus, irmão. Vai agarrar lá e trazer para cá. E se você está se sentindo assim hoje, hoje Deus está dizendo para mim e para você, você está sendo renovado. Curva sua cabeça por alguns minutos. Pai querido, é a tua palavra. Mefibosete não tinha condições de sair de lá. Tu foi lá e resgatou. Com mão forte e poderosa. Nesse culto de hoje, o Senhor está resgatando. Resgatando ministérios. Estão parados. Estão lá parados. Resgatando, meu Pai, alegria que não há mais. Tu está resgatando essa pessoa. Resgatando, meu Senhor, a união dessa família. Resgatando essa família para algo tremendo. Essa família está lá no cantinho. Ah, Pai, sem saber o que fazer. Está resgatando muitos aqui hoje no campus online também, aqui embaixo na galeria, resgatando para um novo ciclo, resgatando para um novo momento, trazendo à existência aquilo que não existe, trazendo à memória aquilo que há esperança, dá esperança. Aleluia, quantas vezes, e o Pai está mandando dizer assim, quantas vezes eu já falei contigo, quantas vezes eu já te usei, quantas vezes tu foi meu instrumento, quantas vezes, mas hoje eu estou te chamando, vem sentar à mesa, vem ficar comigo, vem comer pão comigo, olha que coisa linda, irmãos, Vem comer pão à minha mesa. Mefibosete, todos nós fomos escolhidos para servir e fazer parte de um reino. Ah, Pai, eu posso sentir a tua presença aqui, cuidando, zelando, libertando. Aleluia! E além de fazer tudo isso, está dando livramento. Tem mover de livramento pela tua palavra. Mefibosete, tu deu o primeiro livramento daquele menino. Aleluia! Olha para mim. Quando houve aquela matança na família dele. Irmãos, não tem jeito. Quando Deus tem uma obra com a gente, tem, acabou. Aquele menino estava dentro de casa e começou aquela confusão toda, que está lá no capítulo 4. Quando começou, né? Se eu estiver errada, vocês podem me corrigir, amém? E começou. Mataram, né? E quando ele foi retirado, quando ele caiu dos braços da babá dele com 5 anos, ele poderia ter morrido, sim ou não? Mas Deus falou assim: eu tenho uma obra contigo. A tua família vai continuar. A tua linhagem vai continuar. A tua linhagem vai dar continuidade. Quantos anos, mais ou menos, Mefibosete? Aqui não tem, mas se alguém souber, me fala, por favor. Quantos anos, mais ou menos, ele ficou em Lodebar? Ficou muitos anos. Muitos anos. E ficou muitos anos lá no cantinho, pensando assim: a minha vida vai terminar aqui. Sabe quando você pensa assim? E eu penso também, às vezes. Meu Deus, tu tem só isso aqui, então nós vamos terminar aqui mesmo. Mas isso é uma mentira que às vezes vem na nossa mente. Ainda não terminou o que Deus tem para fazer na nossa vida. Amém? Profetiza isso na vida de quem está atrás de você, na frente. Vamos profetizar na vida dos irmãos, amém? Ainda não terminou, declara isso. Ainda não terminou aquilo que Deus tem na sua vida. Ainda não terminou aquilo que Deus tem na sua vida. Ainda não terminou aquilo que Deus tem na sua vida. E às vezes, irmão, tu falou assim: ah, mas eu já vivi muita coisa, pastora. Às vezes está começando. Eu estou crendo que o meu está começando agora. Porque falaram que eu estou na metade da vida, eu tenho que aproveitar, é agora, né, irmão? Não é não? Fazer mais para o Senhor. Me dobrar mais aos pés do Senhor. Me santificar cada dia mais e mais. Não ficar falando, não, ai, me deixa aqui, eu quero descansar. Descansa no céu. Né? Eu estava comentando, e aí eu finalizo as minhas histórias, eu tenho bastante história, irmão. Minha amiga olhou para mim e falou comigo assim: ai, eu estou agora descansando em Deus. Falei, amém. Falei, não estou te vendo nem no culto, tu deve estar descansando mesmo, né? Aí, sabe o que ela fez? Ela, se ela estiver assistindo, amém. Né? Aleluia. Ela não falou que não podia falar, então estou falando. Mas não foi nada demais, não. Ela faz crochê. Fica lá, fazendo um montão de coisa. E ela tem um cachorro e 2 gatos, mora todo mundo junto. E ela já é da metade da idade também. Ela falou: sabe o que eu fiz? Comprei uma rede. Olha que coisa linda. Falei: tá bom, tu botou aonde a rede? Ué, na minha varanda, de frente para a porta. Botei assim, bem direcionado, que aí eu fico ali deitado, botei o ventilador de frente. Falei: ó, para eu ficar olhando a televisão. Falei: santo Deus. Falei: tu tá com tempo. Aí ela falou: não, para me descansar no Senhor. Falei: amém, né? Compra a rede, irmão. Compra a rede. Descansa nele. Participe da mesa dele. Sorria com ele. Se alegre nele. Seja cheio do Espírito Santo. Porque ele é bom. E é muito bom ouvir isso de Deus hoje. Que nós não estamos escondidos. Não estamos esquecidos. Não estamos largados para lá, quietinho. Não, irmãos. Ele tem uma obra conosco. Ele ainda tem que realizar grandes feitos. Ele ainda vai te usar muito, amém? Glória a Deus. Ele vai te usar de forma poderosa, tremenda, maravilhosa. Eu ainda vou ouvir falar dos irmãos que estão pregando na China, na África, a Eni, lá na Itália, né? Amém? Lá na França. Ela recebeu lá. Falou Itália e ela fez assim. França, muito bom, né? China, Japão e outros lugares. Mas apregoar aqui também. Porque tem muitas pessoas da nossa família que não conhecem o Senhor ainda. Muitas pessoas que trabalham conosco que não conhecem o Senhor ainda. Ou conheceram e não querem mais ficar na casa dele. Querem ficar dentro de casa. Não querem mais estar nesse contexto que nós estamos aqui. Mas só que hoje o convite é poderoso demais. O Ministério de Louvor já pode vir. Poderoso demais. Vem à mesa. E quando começou, para eu poder finalizar esse pedaço que eu comecei a falar, não terminei? Quando começou essa matança, Mefibosete foi o primeiro livramento, né, da vida dele com 5 anos. A família dele estava condenada, mas ele, o Senhor, guardou. Coisa linda, né? Fala assim, o Senhor tem me guardado, fala. Tem me guardado de tantas coisas. Aleluia. Tem me guardado de tantas coisas, porque ele é meu pai. Meu pai. Nós vamos vir aqui durante, né? O louvor vai começar a louvar. E nós vamos vir aqui no altar entregar a nossa vida dizendo, Deus, eu aceito sentar na tua mesa. Eu aceito a tua obra na minha vida. Porque tem gente que deixa, né? Eu creio que não é o contexto aqui. Mas deixa Deus fazer só a metade. O restante você não deixa. Eu não deixo também. Mas, irmãos, vale muito a pena quando a gente deixa Ele fazer tudo. Ele trabalhar da forma que Ele quer. E a gente não fica relutando. E aí quando nós vamos sair daqui hoje, se você quiser reler esse texto, 2 Samuel 9, e aí tem a história de quando ele caiu, que houve todo o contexto, e que a babá dele pegou ele, ele já estava com os pés quebrados, resgatou ele e ela. Aleluia. Tirou ele daquele lugar. Deus guardou aquela mulher também para cuidar dele. Aquela mulher levou ele para lá, para ele ficar escondido, porque ele não poderia aparecer, porque ele era de uma família real. E as pessoas sabiam, algumas pessoas sabiam que o filho de Jonatas estava vivo, mas estava escondido em algum canto. E nós fazemos parte disso, de um contexto real. Aleluia. Isso não traz um impacto no teu coração, não, irmãos? Que tem um Jesus, que tem um Rei, que de todas as formas, com carinho e com amor, já demonstrou que Ele nos ama incondicionalmente, que Ele nos ama além daquilo que às vezes a gente coloca. Ele não nos vê da forma que nós nos vemos. Deus não visualiza a gente da forma que nós nos visualizamos, sem capacidade, sem saber o que fazer. Ai, meu pai, o que eu vou fazer? Tanta insegurança, tanto... Ele não vê dessa forma. Ele vê, ah lá, meu filho, ah lá, minha filha. Ai, minha criação, fiz com as minhas mãos, fiz todos os neurônios, fiz todas as veias, fiz todos os órgãos, fiz o cérebro dele e dela, constituí meu filho, coloquei lá no ventre da mãe, e eu vou realizar a obra que eu tenho na vida dele. Então não deixa ninguém falar contrário disso, não, irmãos. Não deixa ninguém dizer assim, não, não precisa fazer isso tudo, não. Não deixa falar assim, não. O meu Rei está me chamando à mesa. Aleluia. Se coloca de pé. Glória a Deus.